CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. Dez horas e três minutos deste sábado, 10 de agosto de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu, frio voltou aqui à Terra das Cataratas, 7 graus nesta manhã de sábado. Está começando mais um CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal é goleado em Marechal Cândido Rondon e perde para a equipe da Copagril por 7-3 na Série Ouro. Jogos escolares do Paraná são abertos com cerimônia no ginásio Costa Cavalcante. Mais de 5 mil atletas estão na cidade na disputa das competições. Atletas iguaçuenses convocadas para a seleção brasileira Sub-17, onde vão disputar o Sul-Americano no Paraguai. E ainda, Campeonato Brasileiro Série A e B, com transmissões aqui da rádio que toca notícia, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as principais informações de esportes nesta manhã de sábado. Informações aqui de Foz do Iguaçu, também da região e também a nível nacional. Começaram ontem os Jogos Escolares do Paraná, uma grande cerimônia de abertura. Aconteceu no ginásio Costa Cavalcante, onde reuniu atletas, dirigentes, treinadores, também, claro, autoridades aqui da cidade. Entre elas, o secretário estadual de esportes, Evandro Rogério Roman, que falou sobre a importância do esporte nas escolas como um todo. Olha, na escola onde tudo começa, né? Se você quer conversar, iniciar uma conversa sobre qualquer tipo de esporte, você tem que começar pela escola. Por quê? Você tem aí praticamente 3 milhões de alunos na escola, praticando, desenvolvendo o esporte, tendo a possibilidade, o primeiro contato, e se habituando com isso. Então, a garantia de que nós vamos ter uma população voltada para o esporte, uma população saudável, uma população que não vai estar aí caminhando com obesidade infantil e juvenil, com trabalho. Então, você tem toda a garantia disso. Então, investir na escola é o princípio de quem quer ter uma população futura saudável, fora desses problemas do sedentarismo, dos maus hábitos alimentares e principalmente na questão esportiva no futuro. O secretário municipal de esportes aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, também estava presente na cerimônia ontem à noite no ginásio Costa Cavalcante e disse ter ficado bastante emocionado aí por ter participado da abertura de uma competição que é aí considerada um dos maiores eventos esportivos estudantis. Eu acho que é um legado bastante importante que deixa para a nossa cidade, principalmente pela idade, né? De 15 a 17 anos, sabendo que é uma idade de uma juventude e a nossa cidade agora nesse momento ela exala, né? Esse espírito jovem. Então a preocupação é grande, eu te confesso que eu sinto aquele friozinho na barriga de quando eu entrava em quadra, principalmente pela responsabilidade, mas sempre sabendo que a nossa cidade é uma cidade acolhedora, uma cidade que é apaixonada pelo esporte e que a toda a população está bastante contente e feliz de receber essa juventude nesse momento em nossa cidade. Tá aí, portanto, o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, lembrando que as modalidades dos Jogos Escolares do Paraná acontecem em diferentes pontos da cidade. Por exemplo, no Complexo Esportivo do Costa Cavalcante terá as competições de futsal, natação, skate, atletismo e vôlei de praia. Os jogos de futsal também acontecem no ginásio do Gresf e no Sindicato dos Rodoviários. O voleibol será realizado no ginásio Sebastião Flor e no Sesc. O handebol acontece no ginásio Ronaldo Schmidel Nunes, do bairro Morumbi, e na faculdade Uniamérica. No centro de convenções está a comissão central organizadora e também alguns alojamentos, né, de algumas delegações que estão concentradas no centro de convenções, além das disputas de badminton, tênis de mesa, judô e taekwondo. O basquetebol acontece na quadra do Instituto Federal do Paraná. O xadrez é realizado na ACMIB e a ginástica rítmica no SESC Senat. As disputas vão até o próximo sábado, dia 17 de agosto. Agora são 10 horas e 8 minutos, lembrando que essa semana a FIFA anunciou que dois projetos de Foz do Iguaçu estão compatíveis para receber seleções durante o período da Copa do Mundo de 2014, receber seleções para treinamentos. O projeto do estádio do ABC foi o único descartado. Foram compatíveis, estão compatíveis os projetos do estádio Pedro Basso, do Flamengo Esporte Clube, na Vila Holanda, e também do Hotel Iguaçu Resort, às margens da BR-469. E vamos conferir agora mais detalhes sobre essa aprovação do projeto aí pela FIFA através da reportagem de Maurício Freire. A FIFA comunicou que duas das três propostas apresentadas por Foz do Iguaçu para ser centro de treinamento de uma das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2014 atendem aos requisitos necessários. As estruturas do Flamengo Esporte Clube e do Hotel Iguaçu Resort são compatíveis para participar do processo de seleção, segundo o documento enviado pelo gerente-geral de competição e serviços às equipes do comitê organizador. Já a estrutura do estádio do ABC foi descartada. De acordo com o secretário de esportes, Anderson Andrade, agora é preciso captar uma seleção para se preparar na cidade. São dois processos. O primeiro processo nós conseguimos vencer, que entrando como centro de treinamento. E o segundo processo agora vai ser a captação de uma seleção. Então nós já estamos trabalhando aí, todas essas pessoas que estiveram e estão envolvidas nesse projeto, para nós captarmos uma seleção aí e com certeza nós temos um potencial muito grande para trazer uma grande seleção para Foz do Iguaçu. De acordo com o secretário, as reformas apresentadas no projeto e obrigatórias para atender aos requisitos da FIFA irão depender de onde uma seleção escolher treinar. O sorteio de grupos, que irá definir os locais de jogos das equipes que disputam o Mundial, acontece em dezembro. Depende também da questão do sorteio de grupos, né? Não adianta a gente querer trazer a seleção da Espanha para cá, sendo que no sorteio de grupos a Espanha vai jogar lá em Manaus, entendeu? Então nós temos que esperar isso também, mas já estamos trabalhando em contato com algumas seleções aí, nos colocando à disposição, para que possam vir a Foz do Iguaçu e conhecer aí ao nosso projeto e também a nossa cidade. Anderson Andrade destacou ainda o legado que trazer uma seleção que irá disputar a Copa do Mundo para treinar em Foz do Iguaçu pode deixar, como ter um local adequado para a preparação de times que disputam o Campeonato Brasileiro. É uma grande vitória, principalmente para o legado que vai ficar para a nossa cidade. É importante ser um centro de treinamento, é importantíssimo. É importante ter uma grande seleção, também é. Só que é importante a gente ter esse legado que vai ficar para a nossa cidade e principalmente para grandes clubes do futebol brasileiro aí. Está vindo fazer treinamentos pré-temporada, exemplo do Curitiba, que tem vindo todo ano para Foz do Iguaçu. Entre as vantagens para uma seleção se instalar em Foz do Iguaçu está a pouca distância de cidades que recebem os jogos, como Curitiba e Porto Alegre, que ficam a cerca de uma hora de voo da Terra das Cataratas. Maurício Freire, para a CBN Foz. Obrigado, Maurício. Está aí, portanto, a notícia que já demos, claro, ao longo da semana aqui, que a FIFA aprovou aí os projetos para Foz do Iguaçu poder receber seleções para a Copa do Mundo de 2014. E como disse o secretário, vai depender muito do sorteio dos grupos, que acontece em dezembro, após o fim das eliminatórias, para saber aí os locais dos jogos onde cada seleção vai jogar, e aí sim fazer um trabalho intensivo para incentivar a vinda dessas seleções aqui para Foz do Iguaçu. Lembrando que é a seleção que decide o local, não a FIFA que determina, é a seleção que escolhe o local onde quer ficar e, claro, vai escolher o local que for mais viável, mais próximo dos jogos que serão realizados durante a Copa do Mundo de 2014. Até o momento, além do Brasil, país sede, também já estão garantidos na Copa do Mundo do ano que vem as seleções da Confederação Asiática, o Japão, a Coreia do Sul, o Irã e a Austrália, que apesar de geograficamente estar na Oceania, ela disputa as eliminatórias pela Ásia, e a Austrália também já está garantida na Copa do Mundo de 2014, sem a necessidade de disputar a repescagem. Agora são 10 horas e 13 minutos, falando ainda de seleções, a cidade de Foz do Iguaçu tem duas atletas convocadas para a seleção brasileira sub-17 que vão disputar aí, a seleção que vai disputar o Sul-Americano no Paraguai. São as atletas Catiele e Ana Vitória, da Associação Atlética Foz Cataratas, equipe que tem categorias de base no futsal e este ano também desenvolve trabalhos no futebol, inclusive vai participar do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, junto com a Associação Desportiva Iguaçuense, outra agremiação aqui da cidade de Foz do Iguaçu, treinada por Gesi Damasceno, também as equipes de Açaí e Colombo. Armando Garcia, vice-presidente da Associação Atlética Foz Cataratas, falou sobre a convocação dessas duas atletas para a Seleção Brasileira Sub-17. Na verdade, já teríamos duas atletas antes, que foi a Letícia e a Catiele, convocadas na primeira listagem. A Letícia teve uma contusão nas costas e foi desligada, mas agora nessa última apresentação, que é a que precede a disputa do Sul-Americano Sub-17, que vai ser no Paraguai, a Catiele foi confirmada como atacante e surgiu na lista também uma atleta chamada Ana Vitória, que tinha sido 2 meses antes aprovada pela nossa associação para poder jogar a Copa Coca-Cola e os próximos campeonatos conosco do próximo ano. E como eu já disse aqui também, o Campeonato Paranaense de Futebol tendo apenas 4 equipes, Armando Garcia falou um dos motivos dessa baixa procura pelas equipes de disputarem o estadual de futebol feminino. Lembrando que, segundo Armando Garcia, um desses motivos é a falta de campeonatos de categorias de base da modalidade. Futebol feminino, o que acontece? Por que só temos 4 na categoria adulta? Porque você não tem campeonato de base. Os campeonatos de base que estão começando a surgir agora são os jogos escolares, que é o bom de bola, e a Copa Coca-Cola, que são as duas coisas mais importantes. Então, se começarmos a promover campeonatos de base, cuja agora a nossa cidade, através do nosso secretário de esporte, o Anderson Andrade e o Leandro, estão querendo promover um grande campeonato de futebol feminino, aliás, de futebol, gera também a categoria feminina, de categoria de base, 14, 16, 18 e 20. Se começarmos a fazer, trabalhar nesse sentido, nessa direção, certamente nós teremos mais equipes e mais divulgação, porque o futebol feminino, ele dá retorno de mídia. Tá aí, portanto, palavras do vice-presidente, diretor da Associação Atlética Foz Cataratas, Armando Garcia, falando aqui na rádio que toca notícia. Vamos falar agora de futsal Série Ouro do Campeonato Paranaense. Na noite desta sexta-feira, o Foz Futsal foi até a cidade de Marechal Cândido Rondon e foi goleado pela Copagril Marechal pelo placar de 7-3. Apesar do resultado, o time iguaçuense permanece na 4ª posição com 4 pontos. Pode perder, claro, essa posição ao longo dos próximos jogos da rodada. Inclusive o Ponta Grossa, que é 5º colocado com o mesmo número de pontos do Foz Futsal, joga na quarta-feira, dia 14, em casa contra o Foz Cataratas Futsal, a outra equipe aqui da cidade de Foz do Iguaçu. O Foz Cataratas, que é a lanterna do Grupo A, com apenas 1 ponto. Com a vitória de ontem, a Copagril chegou a 12 pontos, ainda na vice-liderança do Grupo A, o grupo que é liderado pelo Cascavel com 14 pontos. O próximo compromisso do Foz Futsal é sábado que vem, dia 17, no ginásio Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu, contra a equipe do Quedas do Iguaçu, na sequência da Série Ouro, segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal. Os 4 primeiros avançam para as quartas de final. Falando agora de Campeonato Brasileiro Série B, 14ª rodada, jogos desta sexta-feira. O Asa derrotou o América Mineiro por 2-0, o Ceará perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, o Boa Esporte Clube derrotou o Icasa por 1-0 e o Paysandu venceu o Joinville por 2-1. Neste sábado, às 4h20 da tarde, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tem o clássico Figueirense e Avaí. No mesmo horário, em Natal, jogam América de Natal e ABC. O São Caetano encara o Sport também às 4h20 da tarde. E às 4h20 da tarde também tem Palmeiras e Paraná Clube no Pacaembu, com transmissão aqui da rádio CBN a partir das 3 horas da tarde. A rodada ainda tem hoje à noite, às 9 horas, Bragantino e Oeste de Itápolis, Chapecoense e Guaratinguetá. Foi adiado para este domingo por conta aí do atraso no voo do Guaratinguetá para Florianópolis. A CBF preferiu aí adiar o jogo para domingo à tarde. Fato esse que acabou irritando aí o presidente da Chapecoense, por conta aí que também vai atrasar o jogo de terça-feira que a equipe realizaria, passando para a quarta-feira. A classificação da Série B tem o Palmeiras na liderança com 31 pontos, a Chapecoense é segunda colocada com 29, o Sport é terceiro colocado com 24 pontos, Paraná Clube é quarto com 23. O Paraná Clube aí que está no G4 do Brasileirão da Série B. O Boa Esporte Clube é quinto colocado com 23, Figueirense é o sexto com 22. Aí temos na sequência aí as outras equipes do Brasileirão. Na zona do rebaixamento, o Guaratinguetá é o 17º com 14 pontos, São Caetano 18º com 13, América de Natal 19º com 13 e o ABC na lanterna com 7 pontos. No Campeonato Brasileiro da Série A, neste sábado e neste domingo, tem jogos aí da 13ª rodada. Hoje, às 18h30, Botafogo e Goiás, Náutico e Atlético Mineiro. Também jogam no domingo, às 16h, Fluminense e Flamengo no Maracanã, Corinthians e Vitória, Cruzeiro e Santos. Lembrando que o Coritiba encara o Vasco também às 16h. Às 18h30 tem Bahia e Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Criciúma e Portuguesa contra o São Paulo. A CBN transmite dois jogos neste domingo, a partir das 15h, com a bola rolando às 16h no Pacaembu, Corinthians e Vitória. E na sequência, as emoções de Portuguesa e São Paulo, direto do estádio do Canindé. A classificação do Brasileirão tem o Cruzeiro em primeiro com 24 pontos, mesma pontuação do Botafogo. O Coritiba aparece na terceira posição com 23. O Vitória é o quarto colocado com 19. Atlético Paranaense, quinto colocado também com 19 pontos. E 4 vitórias consecutivas já tem o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o 17º é o Criciúma com 11 pontos. O São Paulo está na zona do rebaixamento em 18º com 9. A Portuguesa é o 19º com 9 pontos. E o Náutico, 20º e último colocado com 7. Lembrando que daqui a pouquinho tem o CBN Entrevista, hoje com o técnico da Associação Desportiva, técnico e presidente da Associação Desportiva Iguaçuense, a ADI, o Gesi Damasceno. Ele vai falar sobre as suas conquistas no futebol feminino, sua história e, claro, tudo sobre a modalidade aqui na rádio que toca notícia. Às 11h tem o CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski e, lembrando, né, recapitulando para os ouvintes da CBN, hoje à tarde, transmissão da Série B, Palmeiras e Paraná Clube e, no domingo, Corinthians e Vitória, Portuguesa e São Paulo. A gente vai ficando por aqui, voltaremos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana e até lá! CBN Esportes.